vai me parar, o vento não vai me calar, a dor não vai me sufocar, porque na guerra aprendi a te adorar. Não paro, porque eu aprendi que a adoração é minha arma de guerra na tribulação, é minha arma de guerra pra vencer. Não paro.